boca, um cálice, um pão. Me fortificaram, a ligação com sangue derramado no calvário. Eis que se levanta o gladiador na guerra, e nossas ideias não são cenas de novela. Vim pra atacar, a milícia tá armada, saindo das trincheiras com a estratégia planejada. Eu represento a cura da sequela, a espada afiada que corta a besta fera. O bonde formado levantando a bandeira, embaixador do céu em terra brasileira. Pegar na minha mão fortalece a corrente, sinta no coração que a ideia é quente. Se tiver oposição, saiba que cê tá guardado. GP, espada afiada, escudo de aço, pois a missão tá dada e não vou ser omisso. Esse é meu compromisso, eu permaneço nisso. O bonde prossegue com o coração na missão, fortalecer a corrente em cada canção, independente de quem segue ou não segue. O bonde prossegue. O bonde prossegue com o coração na missão, fortalecer a corrente em cada canção, independente de quem segue ou não segue. O bonde prossegue. Não para, não gela, sempre fica naquela. Eu quero é mais, cola com nós e no amarela. O sistema se preocupa, é nós nascendo. Uma rajada de palavras, sei que é muito problema. O rolo compressor que chegou para arrasar, a sede do guerreiro de revolucionar. A frase do poeta, a profecia do profeta, a instrução do professor, o instrumento na guerra. A nossa voz não cala, não temo o opressor, o bonde aqui não para. Só lamento pra quem ficou no meio da estrada. Tô subindo as colinas, sei que é dura essa jornada. E nesse tempo superei, mas não foi fácil. Tantos que jogaram areia nesse trabalho. Mas a missão é maior que o missionário, e o dono da obra é maior que o operário. Por ele que escrevo o que penso e repenso, por ele que pago o preço. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Me deu alento pra seguir meu itinerário e me capacitou pra vencer o adversário. E tamo junto pra guerra de um jeito impetuoso, alistando quem tá disposto pra subir o morro. Sou componente da orquestra que meu mestre rege. O bonde prossegue. Segue de uma forma impetuosa. 2011, geração profética.